Esta é mais uma efeméride que já nos fomos habituando a que nas bibliotecas municipais de Oliveira do Hospital e de Lagares da Beira esta fosse uma data comemorativa. Oliveira do Hospital é um concelho de afetos e todo o ano venha e namora Oliveira do Hospital, não só neste período em que se comemora a época do Dia dos Namorados. Na área da cultura, vamos promover duas iniciativas nas duas bibliotecas. Uma delas é a Árvore de Afetos. Habitualmente temos sempre a colaboração dos nossos munícipes, que são convidados quando entram na nossa biblioteca a participar nestas iniciativas, e desta forma participam muito facilmente, que é apenas criar algumas frases alusivas ao amor, às relações, à amizade, ao carinho, ao afeto. E é esse o convite que fazemos. Em Lagares da Beira temos o Estendal de Afetos, onde essas frases que são colocadas pelas pessoas que visitam a biblioteca são colocadas literalmente num estendal com uma mola de roupa, marcando este momento das relações. Quem participar com as frases para colocar no estendal ou na árvore de afetos em ambas as bibliotecas habilita-se a um jantar romântico.